Capítulo 12 A Presa do Dragão. Ao amanhecer, Conan entrou com seu cavalo nas águas rasas do Alimane e seguiu a trilha da caravana que ia para o sul, e atrás dele, em uma encosta distante, Trócero permanecia montado, encabeçando seus cavaleiros em malhas de aço, com o leopardo de Poitã flutuando suas longas pregas acima de sua cabeça ante a brisa matinal. Todos aqueles homens de cabelos negros em armaduras deslumbrantes continuaram em silêncio até que a figura de seu rei desapareceu na neblina que se desfazia com o nascer do sol. Conan cavalgava um belo garanhão negro presente de Trócero. Não mais usava a armadura da Aquilônia trocada por roupas que o identificariam como um veterano das Companhias Livres, uma legião formada por gente de todas as raças. Seu capacete era um simples morrião amassado e surrado. O couro e a malha da cota estavam desgastados, denunciando seu uso em muitas campanhas, e o manto escarlate jogado sobre os ombros de tão manchado mais parecia um farrapo. Ele tinha o aspecto de um guerreiro de aluguel que conhecera todas as vicissitudes da fortuna, pilhagem e riqueza um dia, e uma bolsa vazia e um cinto apertado no seguinte. Mais do que representar esse papel dramático, ele sentia-se assim. Com o despertar de velhas memórias, o ressurgimento da loucura e glória de um tempo selvagem antes que seus pés tomassem o caminho imperial. Aqueles anos em que ele era um mercenário errante, festejando, brigando, bebendo e aventurando-se, sem pensar no amanhã, nem nenhum desejo além da cerveja espumante, lábios vermelhos e uma espada afiada para usar em todos os campos de batalha do mundo. Inconscientemente ele voltou aos velhos dias. Uma nova arrogância tornou-se evidente em seu comportamento, na forma como se sentava na sela do cavalo. Juramentos meio esquecidos surgiram em seus lábios e, enquanto cavalgava, murmurava velhas canções cujos refrãos rugiram junto a companheiros desleixados em muitas tavernas e estradas poeirentas e campos ensanguentados. Conan passava por uma terra inquieta. As tropas de cavalaria que geralmente patrulhavam o rio, alertas para ataques de Poitã, não estavam em lugar algum. As lutas internas haviam deixado as fronteiras sem segurança. Uma longa estrada vazia estendia-se de horizonte a horizonte. Nada de comboios de camelos carregados ou carruagens barulhentas, nem o gemido de rebanhos a se mover por ela agora. Somente grupos ocasionais de homens a cavalo, em couro e aço, com rostos brutos e olhos de falcão, que permaneciam unidos em sua cavalgada cautelosa. Eles examinavam Conan minuciosamente, mas seguiam seu caminho, pois a vestimenta daquele cavaleiro solitário prometia somente golpes brutais e nada de pilhagem. Vilarejos estavam desertos e em cinzas, com campos e pradarias abandonados. Somente os mais corajosos passariam por tais estradas naqueles dias em que a população nativa tinha sido dizimada na guerra civil e por ataques disparados pelo outro lado do rio. Em épocas mais pacíficas, a estrada ficava lotada de mercadores indo de Poitã para Messantia em Argos ou voltando de lá. Mas hoje todos julgavam ser mais sábio seguir a estrada que passava nas cercanias de Poitã e depois virar para o sul mais abaixo rumo a Argos. Era um caminho mais longo, porém mais seguro. Somente um homem tremendamente descuidado arriscaria sua vida e bens nesta estrada que ia para Zingara. À noite o horizonte era orlado com chamas e durante o dia pilares dispersos de fumaça flutuavam para o alto. Nas cidades e planícies ao sul, homens eram assassinados, tronos derrubados e castelos incendiados. Conan sentiu a tentação de virar seu cavalo e, como um veterano matador profissional, mergulhar na luta, na pilhagem e nos saques, como nos dias de antigamente. Por que deveria se dar ao trabalho de recuperar o governo de um povo que já o havia esquecido? Por que correr atrás de um talismã obscuro e buscar uma coroa que poderia estar perdida para sempre? Por que não deveria se esquecer de sua missão e se perder nas marés vermelhas da guerra, rapinando da mesma forma como já havia feito tantas e tantas vezes antes? Será que não poderia esculpir outro reino para si mesmo? O mundo estava entrando em uma era de ferro, uma época de guerra e ambição imperialista. Alguns homens fortes poderiam se erguer sobre as ruínas de nações como conquistadores supremos. Por que não poderia ser ele? Então o demônio adormecido em seu peito sussurrou em seus ouvidos. Os fantasmas de seu passado sangrento e sem lei se abarrotaram em cima dele. Mas não fez meia volta. Continuou a galope, prosseguindo uma busca que se tornava cada vez mais incerta, enquanto avançava até o ponto em que às vezes parecia perseguir um sonho que nunca existiu de fato. Ele forçou o garanhão o máximo que pôde, mirando a longa estrada que se estendia além do horizonte. Zoratos tinha uma boa vantagem, mas Conan permaneceu firme, sabendo que estava viajando mais rápido do que podiam os mercadores cheios de cargas, e chegou ao castelo do Conde Valbroso, empoleirado como um ninho de urubu sobre uma colina com vista para a estrada abandonada. Valbroso desceu com seus guerreiros armados. Magro, soturno, com olhos mortiços e o nariz como bico predatório, ele vestia uma armadura de aço escuro, seguido por 30 lanceiros, falcões de bigode negro das guerras da fronteira, tão avarentos e impiedosos quanto o próprio conde. Ultimamente, a arrecadação do pedágio das caravanas tornara-se paupérrima, e Valbroso amaldiçoava as guerras civis que despiram as estradas de seu tráfego, mesmo quando as abençoava pela ajuda que lhe haviam dado na tensa relação com seus vizinhos. Ele não esperava muito do cavaleiro solitário avistado de sua torre, mas qualquer coisa viria a calhar. Olhou para a malha escura e desgastada do homem de rosto coberto de cicatrizes, e suas conclusões foram as mesmas dos cavaleiros que cruzaram o caminho do Cimério na estrada. Uma bolsa vazia e uma lâmina pronta para ser usada. — Quem é você, patife? — ele perguntou. — Um mercenário cavalgando para Argos, respondeu Conan. — De que importa os nomes? — Você está indo na direção errada para alguém das companhias livres, grunhiu Valbroso. Ao sul a luta é boa e a pilhagem compensa. Junte-se ao meu exército e não passará fome. A estrada está carente de mercadores prontos para ser roubados, mas tenciono levar meus homens mais ao sul para vender a força de nossas espadas para qualquer lado que parecer melhor. Conan não disse nada, sabendo que se recusasse a proposta, poderia ser atacado pelos guerreiros de Valbroso. Antes que pudesse se decidir, o Zíngaro falou novamente. Vocês, velhacos das companhias livres, sempre conhecem truques para fazer os homens falarem. Tenho um prisioneiro, o último mercador que peguei, por Mitra, o único que vi em uma semana inteira. Mas o patife é teimoso. Ele tem uma caixa de ferro cujo segredo nos desafia e fui incapaz de persuadi-lo a abri-la. Por Ishtar, pensei que conhecia todos os métodos de tortura existentes, mas talvez você, como um veterano das companhias livres, saiba de alguns que eu ainda não sei. Seja como for, venha comigo e veja o que pode fazer. Imediatamente as palavras de Valbroso fizeram Conan se decidir. Havia uma grande chance de ser Zoratos. Conan não conhecia o mercador, mas qualquer homem que fosse teimoso o suficiente para tentar atravessar as estradas de Zíngara numa época como aquela, provavelmente também era obstinado o suficiente para desafiar a tortura. Ao lado de Valbroso, ele subiu a estrada que levava ao topo da colina onde ficava o sombrio castelo. Como homem de armas, deveria ter cavalgado atrás do conde, mas a força do hábito tornou-o descuidado e Valbroso não prestou atenção. Anos de vida na fronteira haviam-lhe ensinado que ali não era uma corte real. Estava ciente da independência dos mercenários e sabia que por trás daquelas espadas, muitos tinham galgado o caminho para um trono. Havia um fosso em frente à muralha meio seco e cheio de detritos. Passaram tinindo ao longo da ponte levadiça e pelo arco do portão, deixando para trás o pórtico de ferro que baixou com um som estridente e chegaram a um pátio vazio com grama dispersa e um buraco no meio. Choupanas para os guerreiros espalhavam-se perto da parede e mulheres desleixadas ou enfeitadas com adereços berrantes espiavam pelas portas enquanto guerreiros em armaduras enferrujadas jogavam dados nos pavilhões sobre os arcos. Parecia mais um reduto de bandidos que o castelo de um nobre. Valbroso desmontou e fez um sinal para que Conan o seguisse. Passaram por uma entrada e um corredor ornamentado onde foram interpelados por um homem de armadura, com cicatrizes e aparência dura, descendo uma escadaria de pedra, evidentemente o capitão da guarda. — E então, Beloso? — indagou Valbroso. — Ele falou? — Ele é teimoso, resmungou Beloso, disparando um olhar de suspeita sobre Conan. Valbroso soltou uma praga e caminhou furiosamente até uma escada em caracol, seguido por Conan e o capitão. Ao subirem, os grunhidos de um homem em agonia tornaram-se audíveis. A sala de tortura de Valbroso ficava acima do pátio, em vez de enfiada em um calabouço subterrâneo. Naquela câmara estava um homem peludo e esquelético vestindo meias de couro. Agachado, ele roía vorazmente um pedaço de carne e osso. Ali também havia máquinas e aparelhos de tortura, ganchos e todos os implementos que a mente humana concebeu para dilacerar a carne, quebrar ossos, romper e rasgar veias e ligamentos. Em um dos aparelhos, um homem nu estava estendido. Bastou um olhar para Conan perceber que ele estava morrendo. O alongamento desumano a que seu corpo e membros haviam sido submetidos resultou em articulações destruídas e rupturas inomináveis. Era um homem moreno, com um rosto aquilino, olhos escuros e ardilosos, vidrados de dor. O orvalho da agonia escorria por sua face e seus lábios, que tinham sido puxados para trás das gengivas enegrecidas. — Aqui está a caixa — disse Valbroso, chutando um pequeno, porém pesado baú de ferro largado no chão. Era esculpido com pequenas caveiras e dragões, curiosamente entrelaçados. Conan não viu trinco ou ferrolho para destrancá-lo. As marcas de fogo, de machado, marreta e talhadeira não fizeram nada além de deixar arranhões em sua superfície. — Esta é a caixa do tesouro do cão — disse Valbroso zangado. — Todos os homens do sul já ouviram falar de Zoratos e sua caixa de ferro. Só Mitra sabe o que há dentro dela. Mas ele não irá nos entregar seu segredo. Zoratos. Era verdade, então. O homem que buscava estava à sua frente. O coração de Conan bateu descontrolado quando se inclinou sobre o corpo contorcido, apesar de não demonstrar sua ansiedade com aquele momento. Afrouxe esses laços, servente! Conan ordenou com rispidez ao torturador, deixando Valbroso e seu capitão espantados. No calor do momento, o Cimério havia adotado seu tom imperial e o verdugo, com seus trajes de couro, instintivamente obedeceu ao gume que havia no comando daquela voz, afrouxando-os gradualmente. Soltar as cordas era um tormento tão grande para as articulações quanto estirá-las ainda mais. Apanhando uma caneca de vinho sobre uma mesa próxima, Conan colocou a borda na boca de Zoratos, que tomou um gole espasmodicamente, derramando a bebida sobre seu peito arfante. Nos seus olhos vermelhos brilhou um vislumbre de reconhecimento e seus lábios rachados emitiram um murmúrio pranteado na língua cotiana. — Então isto é a morte? A longa agonia terminou? Pois este é o rei Conan que morreu em Valquia e estou entre os mortos! — Você não está morto, disse Conan, mas está morrendo. Não será mais torturado, cuidarei disso. Mas não posso ajudá-lo mais do que isso. Contudo, antes que morra, diga-me como abrir essa caixa de ferro. Minha caixa de ferro! Sussurrou Zoratos em meio a frases desconexas e delirantes. A arca forjada em fogo profano nas chamas da montanha de Crocha. O metal que nenhum cinzel pode cortar. Quantos tesouros ela portou por toda a extensão e amplitude do mundo, mas nenhum como o tesouro que guarda agora. Diga-me como abri-la, exigiu Conan. Ela não poderá mais ajudá-lo, mas pode ser de grande valia para mim. Sim, você é Conan, murmurou o cotiano. Eu o vi sentado em seu trono no grande salão público de Tarantia, com a coroa na cabeça e o cetro na mão. Mas você está morto, morreu em Valquia, por isso sei que meu fim está chegando. O que o cão está dizendo? Perguntou Valbroso, impaciente, sem entender a língua cotiana. Ele vai dizer como abrir a caixa. Como se a voz tivesse despertado uma faísca de vida em seu peito, Zoratos virou os olhos vermelhos na direção do conde. — Eu direi somente a Valbroso! — ele falou engasgando em zíngaro. — A morte está sobre mim! Venha até mim, Valbroso! O conde caminhou, o rosto aceso com avareza. Atrás dele, seu capitão sinistro, Beloso, também se aproximava. Aperte as sete caveiras no rebordo, uma após a outra, disse Zoratos. Pressione a cabeça do dragão que se contorce sobre a tampa. Então pressione a esfera que está nas garras do dragão. Isso liberará a trava secreta. Rápido, a caixa! Berrou Valbroso, praguejando. Conan a colocou em um estrado com Valbroso seguindo ao seu lado. — Deixe-me abrir! — gritou Beloso adiantando-se. Valbroso amaldiçoou, dando um passo na frente com sua ganância queimando nos olhos negros. — Ninguém além de mim irá abri-la! — ele vociferou. Conan, cuja mão instintivamente tinha ido até o cabo de sua arma, fitou os Oratos cujos olhos vermelhos e vítreos mantinham-se fixos em Valbroso com intensidade avassaladora. Pensou ter visto a sombra de um sorriso retorcido nos lábios do moribundo e perguntou a si mesmo por que só agora, prestes a morrer, decidiu revelar o segredo. Conan voltou-se para observar Valbroso da mesma forma que o homem o fazia. A borda da tampa continha 7 caveiras esculpidas entre os galhos entrelaçados de estranhas árvores e um dragão incrustado entre arabescos. Valbroso pressionou as caveiras apressadamente e, quando enfiou o polegar sobre a cabeça do dragão, soltou um palavrão agudo e puxou a mão, balançando-a cheio de irritação. — Uma ponta afiada nas esculturas! — ele rosnou. — Piquei meu polegar! Quando pressionou a bola dourada segura pelas garras do dragão, a tampa voou abruptamente. O conde deslumbrou-se com uma chama dourada. Parecia que a caixa estava incandescente por toda a reborda, escorrendo em flocos pelo ar. Beloso gritou, Valbroso prendeu o fôlego e Conan perdeu a fala, com seu cérebro enlaçado pelo fogo. — Mitra, que joia! Valbroso mergulhou a mão dentro da arca e pegou uma esfera rubra que pulsava e enchia de brilho a sala de torturas. Seu olhar penetrante parecia com o de um cadáver e, esticado no aparelho, o moribundo riu repentinamente. — Tolo! — ele gritou. — A joia é sua, mas lhe dei a morte junto com ela! O arranhão em seu dedo na cabeça do dragão, Valbroso! Todos eles voltaram-se e observaram que algo pequeno havia se levantado da boca aberta e entalhada do dragão. — A presa do dragão! — gritou o mercador. — Mergulhada no veneno do escorpião negro da Estígia! Tolo! Tolo de abrir a caixa de Zoratos com a mão nua! Morte! Você é um homem morto agora! E com espuma de sangue nos lábios, ele morreu. Valbroso cambaleou choramingando. Ah, Mitra, não valho nada! Ele disse. Nas minhas veias corre um líquido infernal. Minhas juntas estão ardendo como se estivessem sendo separadas. Morte! Morte! E foi recuando até cair de cabeça no chão, sofrendo horríveis convulsões, nas quais os membros se retorceram em movimentos terríveis. Então o homem congelou na última posição, com os olhos estáticos virados para cima, os lábios retraídos e as gengivas enegrecidas. — Morto! — murmurou Conan, abaixando-se para apanhar a joia que rolara depois de cair da mão rígida de Valbroso. Ela estava na laje como uma piscina de fogo da cor do pôr do sol. — Morto! — disse Beloso com loucura estampada na face. Encantado e deslumbrado com o brilho da grande gema, Conan foi surpreendido com a guarda baixa e não percebeu a intenção de Beloso até que algo se chocou com força terrível contra seu capacete. O brilho da joia foi salpicado com um pigmento ainda mais vermelho e ele caiu de joelhos. Escutou um barulho de pés, um bramido como um boi em agonia. Estava atordoado, mas não completamente desacordado, e percebeu que Beloso apanhara a caixa de ferro e golpeou sua cabeça com ela. Somente o bacinete salvou seu crânio. Ele cambaleou desembainhando a espada e tentando afastar dos olhos a falta de clareza. A sala nadou diante de seu olhar desequilibrado. Mas a porta estava aberta e passos em fuga foram ouvidos descendo as escadas. No chão, o brutal torturador arfava por sua vida com uma enorme ferida no peito. E o coração de Ahriman desaparecera. Conan saiu da câmara com a espada em punho e sangue pingando por baixo do elmo, descendo os degraus como um bêbado para chegar até o pátio, onde ouvia gritos e o rufar de tambores. Conseguiu ver um grupo de homens armados lutando na confusão enquanto as mulheres gritavam. O portão dos fundos estava aberto, um soldado caído sobre sua lança quebrada e cavalos ainda com arreios e selas relinchando ao redor, inclusive o seu garanhão negro. — Ele enlouqueceu! — uivou uma mulher torcendo as mãos. — Ele saiu do castelo como um cachorro louco, uivando para todos os lados. Beloso está louco! Onde está o senhor Valbroso? Para qual lado ele foi? Rugiu Conan. Todos se viraram e olharam para o forasteiro com o rosto sujo de sangue e a espada à mostra. Fugiu pelo portão dos fundos! Gritou uma mulher apontando para o leste. Quem é esse tratante? Berrou outra logo em seguida. Beloso matou Valbroso! Informou Conan. Com um salto agarrou seu cavalo pela crina enquanto guerreiros dispersos corriam na sua direção. Um choro explodiu diante da notícia da morte do dono do castelo, mas a reação deles foi exatamente a que Conan previra. Em vez de fechar os portões para fazê-lo prisioneiro ou perseguir o assassino em fuga para vingar seu senhor, eles atiraram-se em uma desordem ainda maior por suas palavras. Lobos unidos somente pelo medo de Valbroso, os soldados não deviam aliança ao castelo nem uns aos outros. Espadas começaram a colidir no pátio. Mulheres se esgoelavam e, em meio a tudo, ninguém reparou quando Conan passou velozmente pelo portão dos fundos e desceu a colina. As planícies selvagens se desnudavam diante dele e, além da colina, o caminho se dividia. Um braço corria para o sul, outro para o leste. Na estrada que levava ao leste, ele viu outro cavaleiro, curvado e esporando firme sua montaria. Conan sentiu vertigem enquanto a luz do sol tingia de vermelho uma neblina espessa. Titubeou em sua cela, agarrando a crina esvoaçante com suas mãos. Sangue chovia sobre sua malha, mas ainda assim ele impulsionou o garanhão para seguir em frente. Atrás dele, lá no alto da colina, fumaça começou a subir no castelo, onde o corpo do conde estava esquecido ao lado de seu prisioneiro. O sol estava se pondo e, emolduradas por um céu vermelho lúrido, as duas figuras escuras fugiam. O garanhão não descansava, nem o cavalo de Beloso. Mas a grande besta respondia poderosamente, evocando suas reservas profundas de vitalidade. Por que o zíngaro fugia de um perseguidor? Conan não impôs que seu cérebro ferido adivinhasse a resposta. Talvez pânico e irracional conduzisse Beloso, nascido da loucura que espreitava da joia chamejante. O sol desapareceu e a estrada caía na penumbra, desaparecendo na escuridão roxa muito adiante. O garanhão ofegava pelo trabalho árduo. A paisagem mudava no crepúsculo. Planícies nuas cederam lugar a moitas de carvalhos e amieiras. Colinas baixas se pronunciavam à distância. Estrelas começavam a brilhar. O garanhão ofegou e diminuiu o galope. Mais à frente ergueu-se uma densa mata que se estendia até as colinas no horizonte. Conan divisou a forma do fugitivo e imprimiu urgência na esgotada montaria, pois viu que estava alcançando sua presa, jarda após jarda. Acima da copa das árvores surgiu um som estranho, mas nem perseguidor nem perseguido deram importância. Ao chegarem sob os ramos que pendiam acima da estrada, estavam quase lado a lado. Um grito feroz saiu dos lábios de Conan quando sua espada subiu. Um rosto pálido e oval voltou-se na sua direção. Uma lâmina brilhou em uma mão que mal podia ser vista, e Beloso ecoou o grito. Então, o cansado garanhão, após um solavanco, tropeçou nas trevas e caiu virando de ponta cabeça, arremessando seu montador da sela. A cabeça de Conan bateu numa pedra e as estrelas se tornaram um borrão na noite densa. Quanto tempo permaneceu desacordado, Conan jamais soube. Sua primeira sensação ao retomar a consciência foi a de estar sendo arrastado por um braço sobre o chão pedregoso por entre os arbustos densos e jogado no solo descuidadamente, e talvez o choque tenha despertado seus sentidos. Seu capacete desaparecera, a cabeça doía. Ele sentiu uma sensação de enjoo e o sangue coagular em seus cabelos negros. Mas com a vitalidade de sua natureza selvagem, ele recuperou totalmente sua capacidade. Como uma enorme lua vermelha brilhava por entre as árvores, ele sabia que já era bem depois da meia-noite. Permanecera desacordado tempo suficiente para se recuperar daquele golpe terrível aplicado por Beloso e também da queda que tirara seus sentidos. Seu cérebro parecia mais claro do que durante a enlouquecida perseguição atrás do fugitivo. Notou com surpresa que não estava deitado no local em que caíra ao lado da estrada, que, por sua vez, não se encontrava à vista. Jazia sobre grama em uma pequena clareira cercada por um muro negro de ramos e galhos de árvores emaranhados. Seu rosto e mãos estavam arranhados e lacerados como se tivesse sido arrastado por espinheiros. Virando o corpo, olhou ao redor. Então percebeu que algo estava agachado perto dele. No início, Conan duvidou de sua consciência, pensando que era delírio de sua imaginação. De certo, não podia ser real aquele estranho ser cinza e imóvel que se agachava em suas ancas e desafiava-o com olhos sem alma que não piscavam. Conan encarou-o esperando que desaparecesse como a imagem de um sonho, mas um arrepio de reconhecimento crepitou em sua espinha. Memórias esquecidas ressurgiram de contos sombrios sussurrados sobre as formas que assombravam aquelas florestas desabitadas no sopé das colinas, na fronteira entre Zingara e Argos. Vampiros. Era assim que os homens chamavam os comedores de carne humana, crias das trevas, filhos da união profana de uma raça perdida e esquecida com demônios do submundo. Em algum lugar naquelas florestas primitivas estavam as ruínas de uma cidade antiga e amaldiçoada, e entre suas tumbas se esgueiravam sombras cinzentas antropomórficas. O cimério estremeceu encarando a cabeça mal formada que se erguia vagamente diante dele, e cautelosamente levou a mão em direção à espada. Com um grito horrível que o homem involuntariamente ecoou, o monstro estava sobre sua garganta. Defendeu-se colocando o braço direito na frente de mandíbulas como de cachorros que se fecharam e pressionaram os elos da malha para dentro da carne. Ele escapou das mãos disformes, porém ainda humanas, que tentavam enforcá-lo e rolou sacando ao mesmo tempo o punhal com a mão esquerda. Eles tombaram sobre a grama ferindo-se e rasgando-se. Os músculos debaixo daquela pele cinzenta como a de um cadáver eram duros como cabos de aço, superando a força do homem. Mas os tendões de Conan também eram de ferro e sua malha o salvou das presas pontiagudas e garras, dando-lhe tempo suficiente para enfiar seu punhal diversas vezes na criatura, cuja vitalidade parecia inexaurível. A pele do rei arrepiou-se no contato com aquela carne úmida e escorregadia. Toda sua repugnância só fortaleceu a sucessão de golpes. O monstro emitiu o último suspiro quando a ponta da lâmina perfurou seu coração cinzento e então permaneceu imóvel. Conan levantou-se tremendo de náusea com a espada em riste de um lado e o punhal do outro. Não perdera seu senso de direção instintivo no que dizia respeito aos pontos da bússola, porém não sabia para que lado ficava a estrada, pois não tinha como saber em que direção fora arrastado pelo vampiro. O cimério olhou para a lua fria, salpicado por matas que o anelavam, e sentiu a umidade cobrir sua carne. Estava sem cavalo, perdido numa floresta assombrada. A coisa deformada aos seus pés era uma evidência muda dos horrores que o espreitavam. Ele segurou o fôlego, esticando as orelhas para qualquer barulho de galho quebrando ou farfalhar na grama. De repente, ouviu o relinchar de um cavalo aterrorizado, seu garanhão. Havia panteras nas florestas ou vampiros comem animais da mesma forma que homens. Ele atravessou os arbustos em direção ao som, assobiando alto enquanto corria, com medo afogado pela raiva. A morte de seu cavalo exterminaria sua última chance de seguir Beloso e recuperar a joia. Voltou a escutar o garanhão com medo e fúria bem perto. Houve um som de chibatadas e algo que cedeu ao ser golpeado fortemente. Conan desembocou na ampla estrada branca e viu o garanhão pulando e recuando sob a luz do luar, com orelhas viradas para trás, olhos piscando e relinchos com dentes à mostra. Ele empinava sobre a traseira diante de uma sombra indefinida que se abaixava e sacudia. Então outras criaturas moveram-se ao lado de Conan, cinzentas e sinistras, fechando o cerco. Um cheiro horrível de casa mortuária podia ser sentido no ar noturno. Com uma maldição, o rei golpeou para todos os lados com sua grande espada. Também estocou e rasgou com o punhal. Presas gotejantes brilharam à luz do luar. Patas sórdidas tentaram segurá-lo, mas ele abriu caminho até o garanhão, agarrou a rédea e saltou sobre a sela. Sua lâmina subia e descia, espirrando sangue ao separar cabeças deformadas e furar corpos bamboleantes. O garanhão ergueu-se mordendo e dando coices. Os dois abriram caminho e fugiram pela estrada. De ambos os lados, durante um curto espaço de tempo, passavam horríveis sombras cinzentas. Tudo ficou para trás quando Conan, superando a crista arborizada, cavalgou por uma vasta extensão de encostas.